Estou guardando pistola zero livre, do vento 090 graus, zona 0 nós. É, está guardando, valeu, zona 62. Pouso 62, altímetro 097, pouso autorizado, pistola zero. E 17, está livre, pouso na 10, zona 62. Bruno 162 no Solos 18, livre Foxtrot, chame 219. Fox 219, gol, Bruno 162. Azul 4082, chama o controle em frequência 119.8. Salvador, Azul 4082. Azul 4082, aciona a identificação. Essa via chegada para o MED 1 para o nível de voo 050. Via para o MED 1 para nível 050, Azul 4082. 3191. Chama agora o controleiro a caixa frequência 120.3. Tono 20.3 para Caju, azul 2.7.0. Para 2.000 pés, deixa no 0 no meia, autorizado ILS-X-Y, Sena 0, reporta estabilidade. Reportar a estabilidade ILS-X-Y, pista 1 a 0, deixando 2.000 pés, 1 a 0 no meia, satélite 2. Controle Salvador, Papa Romeo, Romeo para Vodka. Papa Romeo, Romeo para Vodka. Adicione o código 0147. Para nível de voo 050, Unidade localizadora, sou 4082. B4082, chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. Sou espaço 5. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 2000 pés, ajustando 0 no meia, canceladas as restrições da altitude e TAP. Autorizado, e ele é que repasse publicado. Desce para 2000-0 no meia, canceladas as restrições, repasse estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Força aérea 2560, informação aérea. Força aérea 2560, aciona a identificação. Dessa via chegada por médio ano para o nível de voo 050. Chama a identificação, via chegada por médio ano para o 050, 2560. Chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. Pensando bem, bom dia, Romeu Bravo Oscar. Torre Salvador. Meu Romeu Bravo Oscar. Romeu, meu Bravo Oscar, continua a aproximação. portas, tá? Você tá por esse cara presente, pra seguir com base pela direita, capoeira 97. Gente, o Romeu Bravo Oscar, do voo instrumento cancelado aos 4:30, chame na final do 97. Chame na final do 97, Romeu Bravo Oscar. T560, voo direto SAP. Direto SAP, portaria 260. Controle Salvador, eu sou 3436, bom dia, cliente da Papá. É 3436, aciona a identificação, desce, passar a nível de voo 060, voa Bomed para interceptar via chegada Bomed 1. Aciona a identificação, desce 060, voa direto Bomed para Bomed 1, eu sou 3436. Solicita, se possível, o Serra Vitor 366 do ILS Whisky. São 3436, mantenha para o Bomed, após Bomed e SAP, após SAP, Serra Vitor 366, será autorizado em ILS Whisky. Sim, de 3436, obrigado. Bravo Oscar, avistado pista 97 pelo autorizado, vento 1900 graus, 10 norte. Europa 97, Romeu Bravo Oscar. Primeiro, reduza para 250 nós. Reduzindo o seu 3436. Controle 560, prossiga. Portaria 2560, confirme pela sede dedicada. Só mantenha 240. Portaria 2560, tem condições de manter 240 mais até a Duna? Tranquilo. Portaria 2560, mantenha 240 mais até a Duna? Desça para 2000 pés, ajustando 0 no meio, tem restrições? Autorizado ele é sexto e reparto estabilizado. Desce para 2 mil pés, mantendo 240 de indicado, 2500. Salvador, ao voo 962, transmite com informação Papá. Voo no 962, adiciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 070. 070, voo 962, via Bomed 1. acionamento a critério, chame para decolagem. Para decolagem, até alguma gol. Sim, se não é tráfego a reportar no setor do colégio por conta e risco, vem a tomar centena com 9 nós, altímetro nas horas da manhã, reporte fora do sol. Reportará fora do sol. Torre Salvador 395, tem que dar papá agora, ponte 090, passou a decolagem, bom dia. Então 3895, pista 1-0, cruzado alinhar e decolar, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Cruzado então alinhar e decolar, pista 1-0, então 395. Para o cruzamento da pista 2-1-0, comprou do farol do Tapuã, reporte livrando o eixo. Exato, cruzamento que apontará livrando o eixo, volta 1 agora. Golf. É, a terceira pedra do litoral chama o controle 19-8, tá volta. Vai chamar o controle no farol, tá um carro. Hotel Romeu, suficiente, escuta permanente do controle. Salvador, muito bom dia. Tá 3895, decolou, cruza 1800, tá? 3895, contato radar na decolagem. Sua via saída de São Bruno para o nível de voo 280, após 2000 pés, voa lenta. Sobe via, salvo 1 para o 280, após 2000 pés, voa lenta. Tá 3895. 3436, desce para 3000 pés, ajustando 0 no meio. Desce para 3000, ajustando 0 no meio, 3436. Contra de Salvador, papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, prossiga. Descende para 5000, Romeu 44, com 2 no céu bem, alocado 01, no transponder. Sobrevoo fazendo a foto através de Paris, né, que ele veio Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, cliente, confirma o local do sobrevoo? Fazendo a foto através do de Paris, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, cliente. Oi, você pediu por favor? Meu Charlie Mike, mantenha sobre regras de voo visual, ingresso via corredores, ajuste em Salvador no 0 no 6, reporta para a descida. Então, meu Charlie Mike, atrasado direto, corredor Veracruz. localizados no localizador Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, chama a torre frequente 118.95. 7895. São 3436, desça para 2000 pés, cordão. Desça para 2500 pés, autorizado ILS Whisky, reduza para 190 nós, reporta estabilizado. Ok, já está mantendo 190, desce para 2500, autorizado ILS Whisky, vai reportar estabilizado 3436. 1962, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 com 962. Reserva 3745, ponto de pedra, motor pronto, visual com a navegação. Reserva 3745, mantenha o ponto de pedra inicialmente, após o trecho da final já tem uma aeronave da companhia interceptando o Loki, então logo possível será autorizado. Também pode estar. Nove meia dois, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Gol 1962. Três quatro três meia, estabilizou. Afirmativo 3436. 3436, chama a torre, frequência 198.95. 198.95, 3436. Salvador, eu sou 3436, está na final da 10, bom dia. Bom dia, sou 3436, número 2, está seguindo um Eco 135, final curto da 10, reporte no dia 0, time do 10 na meia. A gente vai reportar o último 0 na meia, sou 3436. 3378. 3378, aguarde. Via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 070, ajuste 9096. 0070 pela Bom Médio 1, 3378. Força 2560 no solo 02, livre à direita, taxi Eco, táxi Alfa, chame no ponto de espera da Delta. Direita, taxi Eco, Força 2560. Mantenha, me escuta, táxi Alfa e chame na ponto de espera da Delta, para retornar a parte. Ativa táxi Alfa, mantenha a sua escuta e chama para atravessar a pista 2560. São 3431. pouso autorizado pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso pista 1-0, 3436. Papá Romeu Zulu, Charlie Mike, desça para o nome 500 pés em condições visuais, ajuste no número 1. São 3895, chame o centro 85, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Afirmativo, centro Recife 12835, 1238, está 3895. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Gol 1962, complete o nosso procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, até logo mais. 3745, tem condições de decolar pelo autorizado? Firma. Lima, tem giro e manobras, tráfego da Gol, interceptando 7 milhas. Lima, tem 3745. 28, tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo norte, passando 4, correção. 5.300 pés para no 1.500 pés, Romeu Vitor no 0, nos corredores visuais de Salvador. 7.3.2.8. Visual de aliás, X8, estou no 0. 4.3.4.3.6, no solo 0.4, Link na delta, chame 2.1, decimal 9. Solo 2.1.9, T3.4.3.6. 7745, autorizado em colégio Piscina 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Linda, qual é o motor? 3745. 1962, avistado o tráfego, continua a aproximação, aguardando pista na 0 livre, informa a 2 da TAN, iniciando a rolagem. Ciente, 1962. Sua 2560, prossiga o táxi, agora via Juliette e táxi Ninja, aguardando para prosseguir o teu pátio. Juliette Ninja. Saia 2560, prossiga o táxi em frente, à direita, e táxi em Índia. Táxi em Índia, sim, 2560. Pouso autorizado, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Pouso autorizado, voo 1962. Salvador, bora 55, bom dia. Bora 55, bom dia, tráfego da companhia de fora? Afirmativo. Faz o pouso do tráfego e manter, pista 1-0, via taxi Bravo. Via Brava, faz o pouso ali e manter, pouso 55. 3745, decolando 0, mexe no controle, 19-8, voo. Controle 19-8, tá? 3745, boa tarde. São 3745, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, sube e mantém nível de voo 360. Via São Bruno para o 360 da 3747. Controle da 3745, poderia voar Leda? Autorizado, direto Leda, TAM 3745. Direita, Leda, 3745 graus. 9962 no solo 07, livre direita, Foxtrot, chame solo 219. 219, obrigado. Ou 9. Força aéreo 2560, autorizado ingresso na pista via Taxi Charlie, siga até o pátio de autoridade, chame Livran. Ingresso na pista Taxi Charlie, até o pátio de autoridade, chamará Livran, 2560. Gente, 2560, frequência livre estacionada, tenha um bom dia. Dona 556, pista 90, cruzada de decolagem, vento no 00 graus, 0 de nós. Livre de decolagem, bala 556. Torre Salvador, gol 1790, ponto 0 da 10. Três sete oito, vetoração para final do procedimento ELE Taxiway da pista 90. Curva direita proa 050, está limitado pela radial 280 do VL Salvador. Direita 050, limitado pela 280 do VL Salvador, 3378. Uhum. 19, eu agradeço, bom dia, 556. Turbo 556, bom dia. 556, bom dia, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, sobre mantenha nível de voo 360. 360, bom dia, 556, São Bruno. Desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado o final do procedimento ELS, X-Way da pistão na 0, reversa brisada. Tráfego informado, 10 horas, 5.5 milhas, como nordeste, passando 3500 pés para no meio 500 pés. Como eu vi, estou na 0. 7, descendo 2000, ou na 0 no meio, como lá estabilizado, 3378. Decolando 19, chame 19-8 para o Salvador, gol 1970. Gol 790. Salvador, bom dia, Gol 1790, passa 2000 para o 370. Bono 790, contato radar na decolagem, via saída Puca, submantenha nível de voo 370. Na Puca, sobrou 370, Gol 1790. Centro 745, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 2835, correndo segundo? 123 decimal 8. 2835, Papai Romeu, Zulu, Charlie Mike, tem condições de manter a proa 045, tráfego 2 horas, 4.3 milhas a 2 mil pés, Airbus 320 em aproximação para Salvador. Sete nove zero, submantenha nível de voo 310. Olho para o 310, Gol 1790. São 3378. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 345. Boa. Mike Peter Alfa, abandona o CPU Fazenda Colt, vai se deslocar para o estádio Fonte Nova, Mike Peter Alfa. Papapá, Mike Peter Alfa? Afirmo. Papapá, Mike Vitor Alfa, mantenha sobre regra de voo visual, 500 pés, ajuste no 096. Seja atento ao Papá Romeu Zulu Charlie Mike no corredor Veracruz. Sua posição de 2 horas, 7.6 milhas a 1.500 pés, é o Romeu Vitor no 0. Estará atento ao tráfego, informará quando o visual, Mike Vitor Alfa, na sua escuta. Salvador, tá 3378, boa tarde. Santa, 3378, boa tarde, listado, visto agora o peso autorizado, vento 100 graus, 109, altímetro 06. Difusão 90, pra 096, 3378. Pode pegar. Charlie. Autorizado, Papá Romeu Zulu Charlie Mike. Ronald 556, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 1238, agradeço, 556. Um gol. Sete 790, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1285, 1245 para o gol 1790. 1790 secundária, 125.45. 2545 a secundária, obrigado. Não vou. Ainda decola, 6213. Olá, Mike, Vitor Alfa, esteja atento ao tráfego 11 horas, 4.2 milhas, mantendo o litoral sul a 500 pés, Romeu 44. 62, não sei. Olá, Romeu Hotel, Romeu Golf, esteja atento ao tráfego 12 horas, 3.8 milhas, 500 pés, Romeu 44, já sobrevoou na Fonte Nova. Cliente também não está visual, até o meu gol. Mike para ingresso no circuito, chama o teu Salvador, frequência 118, decimal 95. Fala, meu, Zulu Charlie Mike, teu Salvador, o time é do 906, mantém esse regra de voo visual, chama na final do 97. Na final do 97, né? Chame 6203, local 222, chame 20198, corrija. 198, uma boa. Controle Salvador, muito bom dia. É o Chame 6213, a sua escuta. Chame 6213, contato radar na decolagem, via saída de São João, no sub, mantendo o visual 360. Ao 360, 6213, a possibilidade de voar na proa de São. Chalé 6213, autorizado direto de São. Direto de São, 6213. Dani Mike, avistado pista 97, por autorizado, vento 100 graus, 10 nós. No solo os 2-4. Boa, Dani. Salvador, papa, papa, aí, pessoal, mais uma só, informação Quebec.